Olá a todos! Este é o podcast número 1 do blog Biblioteconomia para Concursos. Meu nome é Gustavo Ren. Para este podcast, eu trouxe a entrevista que fiz com Neuza Cardim e Simone Dibe durante o CBBD em Brasília, em que a gente conversa um pouco sobre livros e concursos. Aproveitem! Estou aqui direto do 22º CBBD em Brasília. Vamos conversar agora com Neuza Cardim e Simone Dibe, que lançam um livro Concursos Públicos em Biblioteconomia, Estudo e Prática. Eu vou pedir agora para que as autoras se apresentem. Bom dia, né? Meu nome é Neuza Cardim, eu sou uma das organizadoras do livro, junto com a Simone Fauri Dibe e com a professora Maria José Moreira. Eu sou bibliotecária, trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, né, e fui docente do ensino fundamental durante um tempo, depois fiz biblioteconomia e fiz o curso de especialização em organização do conhecimento para a recuperação da informação. Meu nome é Simone Fauri Dibe, eu sou bibliotecária também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e tenho especialização em gestão do conhecimento e inteligência empresarial pela UFRJ. Também tenho mais uma organizadora do nosso trabalho, que é a professora Maria José Moreira, que foi docente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e também já foi diretora da Escola de Biblioteconomia da Unirio. Primeiro, eu gostaria de perguntar a vocês sobre o livro anterior, que é o Índice Bibliográfico. Como é que foi a construção desse livro? O que é que levou vocês a fazer? Bom, a origem desse livro foi um trabalho que nós fizemos e apresentamos no SNB1 em 2004. Fizemos um estudo bibliométrico em cima dos concursos que foram feitos no Rio de Janeiro, em nível federal, estadual e municipal, do ano de 2001 a julho de 2004. Nós coletamos toda a bibliografia e verificamos os autores mais citados, o que eles indicavam, qual era a temática mais constante nos concursos, e apresentamos esse trabalho na SNBU, e no final da apresentação, o público presente perguntou se nós íamos fazer alguma publicação que registrasse todas essas referências apresentadas em concursos, porque nós tínhamos comentado que havia uma tendência de não haver mais bibliografia em concursos, nos editais de concurso. E nós nos prontificamos a fazer, demoramos cerca de 6 meses, e o livro foi lançado em 6 meses para elaborar, né? Porque foi de 2004, o livro só foi lançado em 2006. Quanto tempo, assim, levaram 6 meses, né? Esse fato de não ter bibliografia nos concursos, vocês acham que isso interfere muito no resultado, atrapalha muito o candidato? Eu acho que dificulta um pouco os alunos que são recém-formados e os alunos que já foram formados há algum tempo, que estão desatualizados. Se o profissional formado for um profissional atualizado, eu não acredito que haja tanta dificuldade. Mas, para quem está desatualizado, é mais difícil. E sempre é uma obra de referência da área, né? Sobre o que nós temos, que nós não temos uma literatura extensa na área, né? Então, eu acho que é muito importante ter uma obra de referência. Somente o programa do edital ainda fica muito vago, né? Fica vago, o programa fica, porque aqui podem existir vários livros que tratem de um determinado assunto. E, às vezes, um livro não é tão intenso, enfim, quanto o outro, né? E você precisa saber o que cai mais, o autor que cai mais, enfim, que normalmente é mais pedido nos concursos, mais solicitado. E essa bibliografia, que diz índice, nós acreditamos muito nesse trabalho porque ele pode indicar, bom, nessa área aqui, esses autores são os mais citados, então eu vou estudar mais ou menos por esses autores, embora possam haver outros. E, muito bom. Agora, falando desse novo livro, foi a partir do índice bibliográfico que vocês chegaram a esses concursos públicos em Biblioteconomia, Estudo e Prática? Foi a partir do índice bibliográfico nós pensamos em fazer esse trabalho, que aí demandou um tempo muito grande, porque nós fomos fazer pesquisas nessa bibliografia que nós já tínhamos. Né? Então, vimos a questão, identificávamos em que área ela era dentro da biblioteconomia, e fazíamos a pesquisa nos livros publicados naquela área, fazíamos as pesquisas na internet, inclusive identificamos que muitas questões atualmente são retiradas de artigos de periódicos, né? Da revista Datagrama Zero, da Ciência da Informação também. Nós encontramos muitas questões que foram tiradas de lá. E a característica desse livro é que nós tiramos a citação. Como ela foi, a pergunta foi feita, de onde foi feita e a resposta no, na própria fonte. Indicando, inclusive, a paginação. Porque se a pessoa ela quiser se aprofundar mais naquele assunto, ela vai poder saber qual é o livro, qual é a página e vai poder ter acesso ao documento na íntegra. Entendi. E o livro ainda traz dicas de como se preparar para concurso, né? Certo. Foi elaborado um roteiro de estudo, né? E para facilitar, para dar uma orientação também, como a pessoa se preparar para aquele concurso. Porque, na verdade, as pessoas podem ter todo o material, mas o importante, a gente acredita, que na vida, no trabalho, é o planejamento. Então, pode ter todo o material, pode tudo, mas você tem que se planejar os horários que você tem disponíveis para estudar, né? Quais as matérias, hoje você vai estudar o quê, de que forma, como você vai fazer, a gente está colocando nesse roteiro, baseado no modelo de administração chamado PDCA, que é planejar, executar, se avaliar e corrigir o que não está bom, né, no seu plano de estudo, e nós conseguimos fazer esse PDCA para a pessoa ele estudar, para planejar o seu estudo baseado num modelo que já existe. E nós pegamos literatura na área também, nessa área de concursos, nós procuramos dar dicas gerais, né, e acreditamos que assim a pessoa vá se planejar. Para nós, o planejamento é a base de tudo. Né? Claro que tendo as fontes de informação, todas as perguntas, as respostas, mas existe uma base que é o planejamento. Não adianta muito você ter todos os livros, mas não ter o tempo onde, organizado para estudar. Por onde você vai começar a estudar? Meu Deus, não tem tempo. Sempre tem um tempo. Né? Só tenho a noite para estudar. Não, então à noite você vai ter que se planejar para tentar. Não, hoje eu estudo uma matéria de catalogação que é um pouco mais pesada, mas depois eu leio faço uma leitura mais tranquila, né? O desenvolvimento de coleções, enfim. A parte mais técnica, outra parte mais leve, e aí você vai se planejando. Inclusive, no livro, nós oferecemos um quadro, né? De segunda a domingo, como a pessoa pode se planejar para estudar. Claro que ali é só um exemplo, e a partir dali a pessoa pode se programar, se esquemar tudo. Ótimo. Aí, nesse trabalho, vocês devem ter visto muitas perguntas repetidas. A que se atribui isso? Por que as organizadoras repetem tantas questões? O que vocês acham? Eu acho que pode ser que os assuntos são considerados mais importantes. Então, eles pegam. São aqueles assuntos indexação nós vimos muito, que a resposta era análise conceitual e tradução. Praticamente, todos os concursos tinham essa resposta, análise conceitual ou tradução. Quer dizer, isso é importante, é uma parte da indexação que é muito importante, e de repente eles acham, não, a pessoa tem que saber isso mesmo. Pode ser, né, um caminho, pode ser isso. Mas, enfim, de repente, o que nós notamos também, como a gente tinha conversado antes, é que aquilo que você comentou, que as questões são muito assim, a elaboração das questões também, muito igualzinho como está nos livros também. As questões, a gente percebeu que o grande número de questões, elas estão copiadas em silitre do livro. Entendeu? Não há uma formulação diferente nas perguntas. Um grande número delas realmente está como está no livro, como está no artigo de periódico. Não há essa construção das questões. A gente não consegue identificar o que leva a isso, né? Porque devem ter várias comissões, depende dos organizadores, como eles trabalham. Então, a gente não tem conhecimento. É uma dúvida que eu tenho, porque você diz realmente, tira do livro. Mas aí eu acho que às vezes não é o bibliotecário, não é um bibliotecário, alguém da área que faz. Eles pegam alguém que seja, já tenha prática de elaborar provas para concurso, aí dá uma bibliografia de livros de biblioteconomia e pede para essa pessoa tirar. Essa suposição não pode até acontecer. Eu acho um pouco difícil, né? Eu acho que essa suposição é um pouco difícil porque é uma área assim, muito específica, né? Não estou dizendo que não aconteça porque eu não sei mesmo, não tenho conhecimento como ocorre este processo. Mas eu acredito que, pela lógica, né, a gente espera que as pessoas convocadas para fazer parte de banca sejam bibliotecários ou docentes de curso de biblioteconomia. Né? Agora, eu não posso te afirmar porque realmente eu não sei como... Isso é uma coisa que eu quero saber. E aí, como é que vocês avaliam a qualidade, no geral, a qualidade das questões? Será que é o nível das provas ou as questões que eles colocam nas provas realmente selecionam os melhores candidatos? Vocês pensam... É que vocês pensam sobre isso. É uma questão difícil, né? É uma questão difícil de pensar. Eu acho que seleciona quem está mais bem preparado para o concurso. Estar bem preparado para o concurso nem sempre é o melhor candidato. Não é sempre o melhor candidato. Agora, se preparou, se dedicou, está ali analisando, estudou, começou a comparar as provas, viu a lógica, como é feito, como tem uma lógica. Esse que está bem preparado é que vai entrar. Isso não quer dizer que ele seja melhor. Sim, mas mostra que ele está realmente preparado. Ele estudou, ele tem um objetivo, ele tem uma meta, é passar. Ele vai se dedicar a isso, ele vai estudar. E ele vai conseguir. Você vai chegar a ver questões discursivas também? Não, nós não fizemos análise de questões discursivas. Estamos só pelas objetivas. Aí esse trabalho que vocês vão apresentar hoje, como é que é o nome do trabalho? Mercado de Trabalho em Biblioteconomia. Com base nos concursos públicos do ano de 2003, no estado do Rio de Janeiro. Aí vocês estavam dizendo que se a prova for muito difícil, diminui o... Conforme o número maior de requisitos para a pessoa concorrer àquela vaga, por exemplo, se houver prova de títulos, prova discursiva, legislação, e a prova objetiva diminui o número de candidatos. Isso é comprovado, porque nós fizemos uma estatística baseada em todas as questões e a relação candidato-vaga de cada uma das provas que nós analisamos. Então, com base na base estatística, realmente. Sim. Então, tem questões, por exemplo, tem uma instituição que tem um salário até que não é um salário ruim, é um salário até muito bom, e teve muito pouco candidato. É o item que pesa mais. Teve prova de título. Mesmo que o salário seja um salário alto. Ter esses itens, esses requisitos, diminui o número de candidatos. E a parte é português, é uma coisa muito interessante falar, porque a língua portuguesa foi exigida em todos os concursos, porque tem concursos que podem não ter exigido anteriormente, não tem conhecimento disso, mas acho que pode ter acontecido. Mas agora, a língua portuguesa é exigida em todos os concursos, então o que, que a gente entende? Que o diferencial é quem estuda bastante língua portuguesa. Sim. Porque se as pessoas estão estudando muito biblioteconomia, né? E se houver um empate, quem vai desempatar é quem tirar maior nota em língua portuguesa. Então, é um enfoque também que eu acredito que hoje em dia as pessoas precisam estar muito na língua portuguesa, porque vai ser um diferencial. É verdade. Vocês têm alguma dica assim, para dar, para quem está se preparando para concurso? Nós até colocamos no livro, né? Estudar. Mas também ter lazer. Né? Você precisa também, se você tiver uma atividade física, você tem que fazer. Se você, claro que você tem que se dedicar, você tem que ter todo esse trabalho, né? De estudo, obviamente, mas você tem que ter lazer, você tem que fazer uma atividade física, você tem que separar o seu tempo para você. Para você também relaxar, porque senão você vai ficar uma pessoa estressada, vai chegar no dia da prova, pode não fazer uma boa prova. Não porque não esteja preparado, mas porque esteja muito tenso. Então, a gente coloca isso no livro, no nosso apêndice, que é o roteiro, né? Para o plano de estudo. Porque a pessoa precisa relaxar também. E, quer dizer, tentar ter um lazer também, né? E se preparar, enfim, ter calma. Uma coisa importante, definir o que você quer. Você vai ler o edital do concurso e vai dizer, é esse que eu quero entrar. Então, se eu leio o edital da Fiocruz, vejo os requisitos e as exigências, toda a informação na área médica como eles exigiram, é um órgão diferente na Fiocruz, com exigências de formação na área médica específica. É isso que eu quero, quero ser bibliotecário da área médica. Então, eu vou fazer essa prova, eu vou estudar e vou me empenhar nisso. Se não for o seu perfil, não adianta você querer fazer a prova da Fiocruz. Então, a primeira pessoa decidiu o que ela quer, qual é a meta dela. Não, eu vou trabalhar numa área legislativa, já sabe o que vai sofrer. Isso favorece na hora do seu estudo, dá mais chance de você conseguir. Se você definir o que você quer, mais você identifica mais no trabalho, você feliz no trabalho também. Porque as exigências são diferentes, né? Com certeza. Uma coisa importante que nós identificamos também, nós vamos falar no trabalho, é o regime jurídico, né? Impera agora o seletista. Sim, é uma tendência. E normalmente a gente até coloquei as empresas que estão pagando por esse regime jurídico estão pagando até mais, porque a gente salário maior. Amor para os leitores saberem disso. Quem está lançando, voltando para o livro agora, quem está lançando o livro de vocês é a Pesaus. É a Pesaus, editora. Nós queremos até agradecer a Pesaus, foi a editora que acreditou quando nós mandamos a proposta de trabalho, aguardou pacientemente, porque essa proposta. Esse último livro demorou um ano para ser elaborado, mas a proposta foi feita há quase 2 anos. Né? E a Pesaus acreditou, lançou o índice e lançou agora esse outro livro. Então, nós queremos agradecer a Pesaus e agradecer a professora Maria José Moreira, que foi a mentora da ideia, foi quem nos convidou a primeiro trabalho em 2004. Né? E era uma professora... experiência na área de serviço de referência, uma excelente professora que agora está aposentada. E agradeço também a professora Lígia Paixão, presidente do CRB7, que também nos apoiou muito, né? Colocou o CRB7 à disposição para divulgar o livro, fez um bom trabalho. E agradecer a você por essa entrevista, né? E colocar em divulgar também, dar apoio que sempre você coloca, a gente resolve. Então, desejar muito sucesso para você também. Muito obrigado, eu que agradeço. Espero que nossos leitores e nossos ouvintes também agora gostem do livro e possam continuar estudando essa longa caminhada. É verdade. Para concurso. Eu acho que está sendo facilitada. Muito facilitada por você no seu blog, tá, né? Você está abrindo um nicho aí que é muito importante na nossa área, inclusive para que esses bibliotecários compartilhem mais informação e a nossa classe comuna cada vez mais. Porque nós temos um espaço muito grande e a gente tem que ter esse espaço marcado. É verdade. É isso aí. Muito obrigado a vocês duas. Obrigada. E então, gostaram? Deu para perceber que nós estávamos numa sala e que alguém ao fundo, em determinado momento da entrevista, estava falando ao telefone. Mas tirando isso, foi perfeita a entrevista. Aproveito para reiterar meus agradecimentos e parabenizar as autoras, Neuza Cardim, Simone Dib e a professora Maria Moreira. Lembrando, o podcast Biblioteconomia para Concursos é um oferecimento extralibris.org e Edições Baluarte. Força nos estudos e até a próxima!